Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos, sejam bem-vindos a mais um Nota 7. Já percebeu de quem é que vamos falar hoje? A primeira música acho que já lhe dá algumas importantes pistas. Acabamos de escutar Bad Romance, um instrumental, uma cover, um tributo, como queira, a Lady Gaga. Pois é, ora, Lady Gaga, que é sem dúvida um dos nomes que está na moda, na música pop à escala planetária, nós decidimos trazer aqui alguns instrumentais para que vejam o que é que se pode fazer com música instrumental. Pode fazer imensa coisa. Aliás, como esta que ouvimos, Bad Romance, música então da Lady Gaga aqui numa versão instrumentalizada. Vamos já ficar com outra música também de Lady Gaga que fez muito sucesso e que dá pelo nome de Paparazzi. Foi uma das grandes músicas de 2009. E que nós vamos então escutar a partir de agora. Recordem então só que a primeira música deu pelo nome, ou dá pelo nome de Bad Romance. Fez um dueto com Beyoncé e também Britney Spears a interpretou. Aliás, foi para Britney Spears que Lady Gaga escreveu Telephone. Mas, a princípio, a princesa da pop recusou-se a interpretar este tema. A verdade é que a sua versão ficou demasiado maquinada, mas isto sou apenas eu a dar a minha opinião. O que é certo é que Telephone fez mais um sucesso descomunal. Foi, mais uma vez, Lady Gaga. Enfim, uma senhora, não é? No mundo da música à escala planetária, fez muito, muito sucesso com Telephone. E foi um sucesso partilhado então também com Beyoncé. É este o próximo tema que vamos escutar. Telephone, mais um tributo a Lady Gaga. Poker Face foi o segundo tema de Lady Gaga. O primeiro foi Just Dance, vamos ouvi-lo daqui a pouco. Mas vamos trocar as voltas aqui à coisa, não é? Então vamos lá ficar com o segundo tema da cantora, Poker Face. Fez muito sucesso, foi assim uma coisa fenomenal. E teve imensos remixes. Pronto. Então agora vamos lá ficar com este tributo, o quarto. Lady Gaga, Poker Face, é como se chama esta música. Thank you. A primeira música de Lady Gaga foi Just Dance e fez um sucesso descomunal. Vamos então ouvir precisamente esta música. É mais uma cover, mais uma homenagem, mais uma dedicatória à nossa Lady Gaga. A próxima música será a última desta emissão, dedicada então hoje a Lady Gaga. Com Alejandro, que vamos terminar esta emissão do nosso Nota 7, nesta tarde dedicada então por inteiro à Lady Gaga. Mas como ela não tem instrumentais, tivemos de utilizar um tributo que foi feito então à cantora. Pois é, então é assim que fechamos o nosso Nota 7, especial hoje Lady Gaga. Fica então com Alejandro, uma cover, um tributo, mais um, à Lady Gaga. Até amanhã! We'll be right back.